Centena, pode voar Arbor, Ardor. Autorizado Elefa, TAM 3283. Paciente, quando Elefa da presente, TAM 3283. Barra da Lima, final para pouso. está no lote o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete sinal de 2-1-1-8-4. 295, graças. Alfa Tango Tango. Tango Tango, continue a aproximação. Porta com o visual para a pista. Alfa Tango. Voo 964, boa tarde, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Papa Mike, boa tarde, prossiga. Papa Mike, decolou de Serra Independência, destino de Serra Independência para um voo local, a Romeu 44, pode voltar 0135, por favor. Gente, mantém as condições visuais, posiciona 017, Lima, Papa Mike. Condições visuais, 07, Papa Mike. Controle, Oceano 63, 26, para 7. Oceano 6326, boa tarde, essa identificação, 80 TAP, desça para o nível 060. Direto TAP 060-63. Salvador, boa tarde. TAP 3602, ciente. Aciona identificação, autorizada chegada Mari. Reduza para 2409, número 4 na aproximação. Inicialmente mantém o nível na 70, TAP 3602. No 64, desce para 2000 pés, a chuva 017, autorizada a sinal LS, a porta estabilizada. Redescida a 2000 pés, autorizada LS, a porta estabilizada, a porta estabilizada, a porta estabilizada, a porta estabilizada. Uma 1. 602, em reto contra o contágio. Afirmativo, desça para o nível 070, são 3602. Della Falaise and Hanna inside 3566. 3566, complete final contact tower, 1895. 1895, good night. Good day. Canania 329, se redução para 2409. Reduz para 2409, 329. 6, continue approach, report auto mark, landing and unlock. Welcome. Market 3P5626. 3P5626, check landing gear. Clear to land runway 10, wind 170 degrees, 13 knots. Roger, clear to land 3P5626, landing gear is analog. Canania 326, desce para 2000 pés, redução para 2109. Prezado canal LS, corte estabilizado. Ajuste 1017. Confirme. Canania 326, desce para 2000 pés, ajuste 1017. Redução para 2109, autorizado canal LS, corte estabilizado. Redução para 2010, com ajuste 1017, eu vou estar estabilizado em LS, 1063. Aquela dona de não estava mais, se avisou para sua esposa ou para o próximo? Permanência livre. Livre, estava mais. Cinco 562, livre à direita, chama a sala 121, deixa uma ONU. Você confirmando 121, não, rapaz, você vai assim, ó, 562, on the ground at 32, make it runner on right side and contact Salvador Ground, frequency 121, that's mile 1, sorry, sir. Roger. Voo 097, prossiga. Diversionar chama táxi, Mike Delta. 12685, 12545 ou 1288. Estabilizou o gol 164. Gol 164, complexo final de chama em torno, 1895. Chama a torre 1895, gol 164. Oi, Salvador, boa tarde, gol 164, estabilizado em LS, estou no zero. Gol 164, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Prossegue guardando a autorização de pouso, gol 164. Dois, desça para 2.000 pés, autorizada sinal LS, aponte estabilizado. 2.000 pés, autorizado sinal LS, para 2.000 pés. 964, traço web status, cheque de trem. Pouso pistão a zero, vento 1.70 graus, 1.1 máximo. Trem baixado, travado, autorizado pouso, gol 1.64. Sono 64, sono 37, livra direita, chama sono 21, decimal 1. Livra direita, chama sono 21, decimal 1, bom, né, pá? Chanel 63, 26, passou o estado do baixado de trabalho. 7, Chanel 63, 26, tráfico avistado, livre pouso, 90, 970 graus, 119. Livre pouso, 63, 26. Salvador, boa tarde, está 3602, final INSX-2190, baixado o número. Está 3602, tráfego avistado, código de aproximação, guarda a pista livre. Aproximação, está 3602. É 326, solo 40, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. Direita 21, minha 326. Livre pouso, pistão 10, vento 170 graus, 10. Vente, livre pouso na 10, está 3602. Boa tarde, 9:30, Quebec. Plano 966, boa tarde, autorizado direto do Duna, desça para o nível 050. 050, direto do Duna. Boa tarde, autorizado chegada a ponte, desça para 4.000 pés, as últimas 0 no 7. 17, chegada a ponte, 4.000 pés, eu vou usar no 7. Cuidado, táxi até a intersecção, a porta para ingresso, como é que é cuidado? Charlie, boa tarde, 6149. Você não é 6149, boa tarde, autorizada a chegada bom, direção para Linda 060. 6060, chegada bom, 6149. Livre ingresso, reporte lento pronto, né, que é com o Delta. Aqui é com o Delta, por gentileza, confirme destino. Alfa Romeo, contato radar 69, Milhês, Nordeste, Salvador. Voe bom, se para a chegada bom, se importa de Deus. Com nós. Aqui é com o Delta, decolado 46, controle 199, decimal 8. 198, Mike, com o Delta. Voo 9966, desça para 2 no país, posiciona 017. Autorizada a final IBS, porta estabilizada. Porta estabilizada, 9666. Controle Salvador, papapá, Maikia com Delta. Maikia com Delta, boa tarde. Mantenha as condições visuais. Ajuste uma 017, reporte 20. Vai reportar na 20ª, Maikia com Delta. O voo 097, subiu à direita. Gente, o voo 097. Lama 097, informe quantas milhas irá efetuar o serviço. 15 milhas. Pós-fio pelo gol 1097. Gol 1097, desça para 2000 pés, autorizado direto Duna, reporte estabilizado. 2000 direto Duna, gol 097. 966. Gol 966, estabilizou. Gol 966, complexo final de semi-torre, 1185. 1985, 966. Fado pelo 6114. Confirmando, é o TAN 3193? Não, 6142 é o TAN, já tá ajudando. Gente, hoje na 6142, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, TAN 3193, ponto de espera, dá uma zero, pronto. TAN 3193, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, voo 966, passou externo, baixou e travou. Voo 966, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado. É. 63114, boa tarde, autorizado direto do Duna, desça para o Ninja 050. Direto do Duna 966, tráfego avistado, livre pouso, pista 90, vento 970 graus, 129. Livre pouso no 0, 966. O TAN 3193 visual contrário foi curto final no zero? Afirmo. Pois isso mesmo, linha de manter cabeceira no zero. Pois o tráfego ali mantém pistão no 03193. Meu país autorizado a final ele é de manter autorizado. Pois que eu estar precisando final ele é de manter, eu não controlo. Gol 097, cabeça ALS, avistando. Gol 097, complexo final, servidor, 1-1-1-8-9. 1-8-9-5, obrigado. Bom trabalho. Oi, Salvador, o gol 1097. Gol 1097, pode ter aproximação, guardando pista livre. Informou que a aeronave que iniciará a rolagem daqui a 30 segundos, né? Pista 1-0. Sim, chegou 9-7. 966, solo 57, livre à direita, chama solo 2-1-1, agilizando por gentileza. 2-1-1. TAN 3193, o vento 1970 graus, 1-9-9, decolagem autorizada, pista 9-0. Iniciando 3193. no localizador 6114. Luciana 6114 no complexo final de Santa Torre, 118 NASA. 118 NASA, confirma? 118 95. 95, grato. 6114. Livre pouso, pista 90. Livre pouso 90, 170 com 3, agora 097. 07, autorizada a sinal MS, porta estabilizada. 3, autorizada MS, 17, vai aportar estabilizado, 3, 1, 9. Colado aos 58, controle 1, 9, 8. 1, 9, 8, um bom dia, 3, 3, 1, 9, 6. Controle Salvador, uma boa tarde, TAN 3193, transfere na DAEL. TAN 3193, boa tarde, contato radar, sua para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, muito braço, 3193. Fogo da companhia passando externo no momento. Passa. Externo, baixado, travado 4-1. Estando 4-1, continue por aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. 997, solo 00. Lembra direito, chama solo 2-1-1. 2-1-1, 0-9-7. Ano 4-1, tráfego já avistado, civil pouso, pista 1-0, o vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Civil pouso 1-0, 6-1-4-1, sinal. Sinal 6-1-4-2, já avisou com o tráfego da companhia, porta sinal. Afirmativo. Faz o mesmo, maneira em manter. Após o Oceano Nacional ali, Matheus, 6-1-4-2? Afirmativo. Após o pouso do tráfego na ponta final, alinhar e manter. 7-1-4-2. Autorizado a chegada, Marinha. Então, a Prodimar desce ao 50, azul 4-4-6-2. Afirmativo. Janela 6141, solo 02, livre à direita, chama solo 1211. Solo 2-1-1. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Chile 6142, decolagem autorizada, vento 170 graus, 149. Chile Lima Alfa Romeo, desça para nível 050, que é legal, 0097. Gol 967, ponte espera, está 1-0, pronto. Boa tarde. Ali mantém, gol 967. Ali mantém 1-0, 967. China é meu 142, decolar de 04, China controle, 199, decimal 8. 198, né, 14. Agora China é meu 142. Está estabilizado, 6314. 6314, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 9. 1895. Controle da Xanaia 6142. O Xanaia 6142, controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída PUC. 350 na PUC, quando possível, Aracaju. Última aproximação, guarda no pista livre. 14. Bruno 967, decolagem autorizada, vento 180 graus, no máximo. Decolagem no zero, 967. Salvador, muito boa tarde, está 3172, está atingindo 160, está em Quebec. Está 3172, controle Salvador, sua identificação, desça para nível 060, QNH no 0,17, autorizada a chegada mais. Pode voar, Duna, da presença. 3172, mantém o perfil da chegada. Mantém desce a entrada 6. O Xanaia 6142, 6142, está presente para ir na Proa de Aracaju. Proa de Aracaju, obrigado, 6142. Controle, autorizaria o 3193 a voar Motiva? Na 3193, chamo o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95 e solicite a proa de morte vá com o mesmo. 351, 3395, ó. Gol 967, decolagem 06, controle 199, decimal 8. 198, 967. 6314, tráfego avistado. Cheque o trem, livre pouso 90, vento 180 graus, 149. Tráfego gravado, livre pouso, Xanaia 6314. 967, contato radar na decolagem. Subo para nível 360, saída da. 360 da El 967. Controle Salvador, está 3193. Está 3193, prossiga. Pode confirmar a frequência? Negativo, 251-3395. Tente em 128 decimal 8, alternando em 126 decimal 0. Caso não estabeleça contato, retorne ao controle Salvador. 288, alterna 260, abraço. Salvador, boa tarde, é o TAM 3154. TAM 3154, controle Salvador, chame identificação. Tá 3154 na escuta do controle? Tá escutando essa fronteira? Já na identificação. Ok, identificou. Se possível, eu vou entrar, hein? Tá 3154, desça para nível 070, que negar 1017, autorizada a chegada a Mari. 070, chegada a Mari. É possível, vai dar? Número 5 na aproximação, tá 3154. Pode tirar. O nome é 314, Paulo 08, libra direito, chama Paulo 2, ano decimal 1. Lima, Alfa Romeo, na presente vai na proa de Pelo. Para evitar informações, reporte ao pé. Autorizado, vento 9 0 graus, 1 3 9. Recebe a rolagem do tráfego da Boa Frente após a NMT, 35490. Fantástico, 1884, com a nossa ponte de espera Salvador, uma boa tarde. Poxa, né? 6317, informação Quebec, não o gate, vamos continuar nessa autorização, por gentileza. Se 097 decolado hoje do 10, chame agora controle 199 decimal 8. Controle 198, gol 2097. Gol 2097. Gol 2017, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída da El. 240, saída da El, gol 2017. Sempre motor. Oxané 6142, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Oxané 6142. Salvador, Xané 6327. Lima Alfa Romeo inicialmente mantém nível 050. Lima Alfa Romeo, reporte ao término de informações. Estimativo, mantém a posição, gol 984. Romeu Lima, Alfa Romeu, detonação para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Limite da proa é o QD Mike 0905. Zona 72, desça para 2000 pés, QNH 10107. 6000 pés, zona 0107, está 3173. Controle de Salvador, muito boa tarde, Altrip 5490. 1884, mantendo ponto de espera, devido à aeronave de pulo à frente. Mesma curva, curva na esquerda e performance mais baixa. Eu tenho outro tráfego a 2 milhas do externo no momento, com 190 nós. Teremos condições de decolagem imediata, poderia ser fornecido uma outra subida. 200, sai da Momo. 200, na Momo 5490. Estabilizado, 4462. Estabilizado, 4462. 4462, ciente, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. TAN 3154, controle. Pronto, obrigado. Reduz a velocidade para 2109. 2109. Papa Romeu, Lima Alfa Romeo, curve à direita na proa 220. Traz 129. Livre pouso, piso no 0, 4462. Romeu Lima, Alfa Romeo, complete curva, esquerda, pro 190. Esquerda, 190, Lima Alfa Romeo. Uno 967, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. 125, 133, 95, gol, 1967. Mais à frente, a moda é liberar o pátio 1 para ingresso da Airbus Avianca, no gate 2. Afirmo, 4.0.0. Bono 884, visual com tráfego curto, final 90. Afirmativo, Bono 884. Faz o mesmo aliar e manter. Pode tráfego na final e manter em Bono 884, 90. Para evitar tráfego, curve à direita na proa 330. Seu limite são 5 minutos na presente proa, na proa 330. Afirmativo, no momento não temos condições de curvar à direita devido a formações. Temos que manter a proa por mais 10 milhas. 7, 35490, informa o tráfego na posição de 12 horas, 12 milhas, cruzando nível 050 para 3 mil pés, um Charlie 182, rumo sul. Ciente, nós estamos passando agora no momento 060. 3154, reduz a velocidade para 180 nós, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010.